Alien, o oitavo passageiro. Vai, Miotti, arruma esse negócio aí. Arruma o quê? Tá torta a nave. Caraca, velho, eu falei, velho, não deixa o Miotti pilotar que dá nisso, velho. Mas ele é o único que tem carta de motorista. É, mas eu quero saber do meu salário, se vai aumentar ou não. Salário. Nossa. Silêncio, que agora estamos entrando na atmosfera, silêncio. Vem cá, Brunão. Caveirinha. Você tá reparando aquela entrada ali na nave? Entrada? É, bem ali no túnel, bem ali na direita. Na direita, uma entrada... Ih, rapaz. É esquisito mesmo. Você tá vendo? Que porra é aquela? Pois é, parece exatamente isso aí que você tá pensando, não é? Uma coisa... Tava até meio úmida. Gostei, hein? Bora lá? Bora penetrar? Bora. Bom dia, internet! Sim! Sim, muitos duvidaram, muitos não acreditaram, mas estamos de volta! Sim, voltamos, meus caros! Voltamos agora para mais um episódio de JurassicCast, falando sobre um dos maiores ícones de terror, de ficção científica, filme de monstro e o filme com mais conotações sexuais da história do cinema também, né? E esse que vos fala é Manuel Calaveira e estão aqui comigo, Brunão. Eu. Muito criativa a sua abertura. Ah, desculpa, e, então já é pra fazer? Já é pra fazer? Então vou fazer, peraí. Faz pra fazer. Eu não sou gay. Ih, alguém... Não, é porque vocês vão ouvir esse programa e vai acontecer uma parada comigo, entendeu? E eu queria dizer, antes de tudo, que isso é um teatro. É de mentirinha. Que é de brincadeira. O Brunão, meus amigos, meus caros internéticos, o Brunão, ele é um cara curioso. E ele curioso sempre... é o... Curioso é a puta que te pariu. E tá? Está aqui o nosso contínuo preferido de todos, Miotti. É, eu tô percebendo que eu vou ter que censurar esse programa. Tá pino todo esse programa, né? Censura que eu te dou uma mãozada na cara. Isso aqui não tem censura, isso aqui é cru. Rated R. É, Eitim, meu amigo, é pra 18 anos. Ou se tiver um corpinho já formado, com 17 a gente também aceita. Oh, que pariu. Tá vendo o que eu tô falando? Tem que censurar esse programa? Bora. Daqui a pouco a gente volta. Eu sou um longo gatinho. Eu sou de tamanho. Olha o cabelo! Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. I traveled the banks of the River of Jordan. To find where it flows to the sea. Sim, meus amigos! Estamos agora na nossa leitura de e-mails. Já estamos com e-mails, olha só, e-mails, comentários. Primeiro e-mail. Suélia Alexandre deixou um comentário pra gente. Oi, super legal o podcast, criativo e muito engraçado. Essa galera aí tem mesmo propriedade para comentar esses filmes. Adorei os efeitos de áudio e ri muito com as risadas de vocês. Merece um espaço numa TV aberta, viu? Sucesso! Agora eu quero saber, quem de vocês hoje tá pegando o Suélia Alexandre, cara? Cara, eu não. Também não. Obrigado, querida. Muito obrigado pelo seu comentário. Começaram fazendo a piadinha do filme, né? Eu gostaria que vocês ficassem com essa flor da Igreja da Consciência Religiosa. O famoso isso aí. Aí falou, vocês estão de parabéns, ri demais com os efeitos sonoros e os comentários. Ansiosa para o próximo e não desisto do podcast, está sensacional. A gente não falou que vai desistir, né? Mas tudo bem. É alguém que já tá querendo botar a gente para baixo, né? Ó, oh, foi legal e tal, mas não desiste não. Não sei o quê. Valeu, aí obrigado. No final falou, desejo boa sorte aos três e contamos com vocês. É, nossa. Muito bem. Eu vou ler o comentário aqui. Eu vou ler o comentário aqui da Beat Bitch. Esse foi bem, hein? Beat Bitch, my bitch. Muito bom, gostei mesmo. Deu saudade de ver o filme. Continue assim. Cara, eu não sei se isso é uma risada, se foi um peido, se foi um atim. H-S-A-O-H-S-S-O. Não é a sigla do filme, não é. Cara, eu não sei se ela quis dizer que era um filme que ela tá com saudade de ver. E eu queria dizer que eu nunca vi esse filme. Deve ser russo esse filme. É sânscrito. Não sei sânscrito. Sânscrito, né? É, mas enfim, vadia da batida. Beat Beach é vadia da batida. É, muito obrigado aí pelo seu comentário e fica à vontade pra voltar aí, vadia da batida. Cara, mexer com a internet é um problema, sabia, bicho? Porque a gente come cada pessoa, bicho, é uma coisa de louco. Você come cada pessoa? Eu não comi ninguém. Também não. É, eu também não. Diego Fortaleza, Ceará. Caraca, a gente chegou longe, hein, velho? Meu amigo, nós fomos pra onde, Miotti? Quem que baixou? Olha, eu vi que da Bélgica baixaram. Da Bélgica? Nem sabia que a Bélgica ainda existia. Eu nem sabia que a Bélgica ainda existia. Ainda existia? O Hitler acabou com a Bélgica. Pois é. Diego Fortaleza, Ceará. Gostei do podcast, legal, mas acho que não é politicamente correto que está acabando com tudo. Se duvidar, tem coisas muito mais fortes nos programas de hoje. Acho que a diferença está entre os tipos de humor mesmo. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Tem humor negro. Ó, isso é preconceito, viu, Diego? Isso é preconceito. Dizer que o humor é negro é politicamente incorreto, tá? Mas sempre é usado de forma ingênua e natural. Essa é a diferença das coisas de hoje, que usam o humor de atacar os gays, pessoas diferentes, e onde o humor é uma máscara de humor ofensivo. Pois é, Diego, mas é exatamente isso que nós estávamos falando, cara. É justamente o oposto. O humor hoje, ele não tem essa sutileza que tem em filmes como Aperta os Cintos. Por mais que o filme possa ser esdrúxulo, mas ele é um filme muito sutil na sua maneira de trazer o humor. E é exatamente a nossa equipe, a nossa bronca da nossa, dos nossos exploradores aqui, é justamente isso, porque hoje a gente não pode rir mais com essa sutileza. Mas brigadão, meu amigo, continue nos escutando que você vai gostar. E não leve a mal as imitações não, viu? Por favor. Eu ia falar que os estereótipos, né, são excelentes. Gente, pelo amor de Deus, ó, isso aqui é tudo uma brincadeira, sim, tá? Não se sintam ofendidos com nada. Olá, meninos, adorei o podcast, ficou sensacional. Fazia tempo que não ria tanto. A trilha no fundo e os efeitos sonoros ficaram muito bem feitos. Você sente mesmo o clima do filme. Vocês foram hilários, continue assim. Eu estou aguardando os próximos. Abraços, Claudinha. Obrigado. Ah, Claudinha. Claudinha, somos casados, tá? Desculpa. Mas eu sempre busco novas aventuras, eu não ligo, não. A Teca vai cantar, a Teca vai cantar. Olá, aqui é a Camila, de São Paulo. Vi um retweet da Mafalda do Mona Lisa de Pijamas e resolvi escutar o seu cast. Desejo que esse seja o primeiro de muitos episódios e que vocês conquistem um público muito participativo. Parabéns pelo primeiro episódio. Ela deu dicas de filmes pra gente discutir depois. Noviça Rebelde, anotado. Sim. O Rei e Eu, anotado. Um Sonho, Dois Amores, The Thing Called Love, com River Phoenix. Goonies. Opa, filmaço. Em breve. Conta Comigo, muito bom. Muito bom o filme. Mary Poppins, é maneiro. Cantando na Chuva, excelente. De Volta para o Futuro, são clássicos que eu amo, e nós também. E ela fez aqui um momento jabá, escutem o Papo de Gordo. Sim, vamos verdade. Deixar o jabá aí pra galera, então. Escutem também o Papo de Gordo, que é um podcast muito maneiro também. Malu Mila, 18 Opa. Anos, de Fortaleza, Ceará. Ô, meu número. Oi, adorei o cast de vocês. Hoje, velho, a Teca vai cantar bonito, eu queria ver isso. Oi, adorei o cast de vocês. Esse primeiro foi tão bom que eu tive de parar de ouvir o cast pra baixar o filme. E não conseguia. Olha. Passei uns 3 dias tentando, até que deu certo. Aí ficou mais engraçado ainda. Ha, ha, ha. Ri demais. Vocês sabem tudo, caramba. Esse novo trabalho de vocês vai me ajudar muito. Já passei para alguns amigos e eles gostaram bastante. Depois escolha um filme de terror, vai ser interessante. Aí. Ó, oh, acertou, ah, hein? Previu, né? Hein? E é isso, vou estar sempre acompanhando o cast. Parabéns. Ah, e o piloto automático gira a cabeça que nem o R2-D2. É verdade, velho. Mesmo. É verdade. Gira que nem o R2-D2 e gira que nem a menina lá do Exorcista. Exorcista. É. Próximo comentário. Adorei. É que ela não, caiu tá com o penhasco na hora que ela tava escrevendo, né? Adorei. Adorei, já estou à espera dos próximos. KKK. Irei a de todos para segui-los e dar a oportunidade dos meus amigos fazerem o mesmo. Beijo a todos, sucesso. Sheila Costa. Ô, Sheilinha, obrigado pelo carinho. É isso aí, pessoal. O que a gente tá precisando agora mesmo é de divulgação. Então, com certeza. Espalhem mesmo. Se gostarem, espalha, porque... Espalha. Se não gostar, espalha também e junta todo mundo para falar mal. É. Né? Então espalha pros inimigos. Pois é, cara. Eu odeio ele e vou passar para ele. Com certeza. É, Rafael Carvalho, engenheiro mecânico, 28 anos, Brasília. Querido Bigman, cara, sempre quis falar isso. Fala, galera, ficou demais. Primeiro episódio da saga Jurassicast. Sintam-se lisonjeados com o meu comentário, pois eu escuto o Nerdcast ao vivo, desde o episódio 9. Ao vivo? Como assim ao vivo? Não sei, cara, se ele tá na hora. Não sei se ele hackeia o negócio dos caras lá, mas tá aqui. É. Ele vê ao vivo, ele escuta ao vivo desde o episódio 9 e nunca mandei um festival, nem um festival de legendas. Quer dizer, eu acho que ele quer dizer aqui que ele nunca nem participou de nada, né? E ele tá tendo aqui a bondade de escrever pra gente. É inacreditável a quantidade de pérolas que existem nesses filmes clássicos da tosquice americana. É pra ver e rever over and over. Chorei de rir aqui. E vocês estavam gravando os bêbados, né? Certeza. Brunão tava. Eu e o Miotti não bebemos, entendeu? Agora o Brunão, a gente não tem muita certeza, não. Sobre a pirataria, compartilho o pensamento de vocês. Sou completamente contra pagar por cópias ilegais de qualquer tipo de produto. Mas uma vez que algum nerd freak disponibilizou o material na net, eu não me importo nem um pouco. Principalmente nos casos que as editoras não nos disponibilizam um material decente. O que não pode mesmo é pagar e dar grana para o crime organizado. Ainda sobre pirataria, eu assisto um programa de carro inglês chamado Top Gear. Mas eu assisto na clandestinidade, pois não há alternativa. Mesmo se eu quisesse pagar pelo conteúdo, não teria como. Não existe distribuição oficial no Brasil. Os episódios disponibilizados no site da BBC só são liberados para os Estados Unidos e o United Kingdom. E realmente não tem outra alternativa. Obrigado, Nerd Freaks. Eu não faria o mesmo por vocês. Eu não faria o mesmo por você. Caraca, que bicho canalha. Cara, tinha visto um bicho lite, né, velho? Cara safado. Olha, Rafael, valeu pelo e-mail, mas tu é um safado, hein, bicho? Todo mundo pensasse igual a você, não ia ter nada pra baixar, não. Sugestão, vocês deveriam ter gravado Era uma Zona de Spoilers desse filme, ia bombar na audiência. Olha, Rafael, a gente concorda com você, cara, com relação ao que tange pirataria. Por exemplo, eu não tenho Blu-ray, eu só coleciono Blu-ray, eu não tenho Blu-ray pirata. É, o Miotti tá começando a coleção dele agora, também não tem. Mas a questão é o seguinte, a questão que eu compro o DVD original, eu vou ser sincero com vocês, é pela... Na verdade, é mais pra não ter trabalho, porque... Dá um trabalho tão grande você piratear um filme, principalmente em HD, porque você tem que botar no computador e tal. E meu computador é muito ruim, diga-se de passagem. Então não dá nem pra eu gravar esses filmes, enfim. E eu gosto de ter a caixinha, eu gosto de ter o encarte e tal. Eu sou old school mesmo, eu sou colecionador das antigas. Ah, outra coisa, só pra lembrar, sobre um programa que gravamos ontem. Ah, é verdade, estávamos lá no Volume Cast, né? Isso, a gente gravou o começo dessa leitura de e-mails com o Brunão, aí depois gravamos o Volume Cast com ele, sim, e ele verdade. Teve que sair, não pôde gravar o resto dos e-mails. Sim, verdade, né? Teve que comer. É mesmo, meu pessoal. Então estaremos lá no Volume Cast também. Só não podemos falar qual é o tema, porque o nosso programa sai primeiro que o dele. É verdade, né? Então fique de surpresa. Vocês acessem o site www.revistavolume.com.br, que lá vai ter o link para o Volume Cast de quinta-feira. sim, verdade, quinta-feira. E estamos nós dois lá, eu falando idiotices e o Miotti, como rindo. Sempre, rindo. Não faz nada, só ri. Aí, viu? Ah, meus amigos internéticos, estamos no iTunes. Salva de palmas, por favor. Salva de palmas. Depois de dias a fio quebrando a cabeça por uma coisa que era extremamente simples, tá aqui o nosso Macunaíma, conseguiu! Nos colocou no iTunes. Então, meu amigo, basta você copiar o feed que está lá na nossa página, lá no nosso blog, o jurassicast.blogspot.com. Vai ter lá o feedzinho, você copia aquela trilha todinha que tá lá, vai abrir o seu iTunes, clica em assinar podcast, cola o feed, dá ok e você estará lá assinando os nossos programas endiabrados e idiotas e será baixado automaticamente para o seu computador e disponibilizado para o seu iPhone, iPad, aí posso, aí tudo. Agora um detalhe importante, nós estávamos tentando fazer isso a semana inteira. Lembra? Verdade, verdade, verdade. Não tava conseguindo de jeito nenhum. Aí chegou o Nerdmore da galera, que não faz parte do programa, mas ele está indiretamente com a gente. O Uber Nerd. Isso. Fica-se de passagem. O... É o Daniel, da CM Multimídia. Isso, é... Ele falou, acessa esse site aqui, que você vai conseguir. Foi ridículo, né, Miotti? Vamos falar a verdade. Ele virou pra você e falou assim, entra aqui. Aí o Miotti entrou. Ele, agora clica aqui e clica ali. Aí o Miotti clicou, tava no iTunes. Foi ridículo mesmo. O Daniel, ele é uma espécie de Napoleão Dynamite do Jurassic Cast. Ele é o Uber Nerd. Ele é muito nerd, cara. Eu tenho pena por ele, sabia? Eu tenho pena por ele. Daniel, você vai escutar esse e-mail, cara? I'm sorry for you. Mas como sempre, a CM ajudando a gente. Claro, com certeza. Sempre lembrando do patrocínio da CM Multimídia, não é verdade, Melt? Verdade. É, se você tá afim de filmar seu evento, se você tá afim de fotografar o seu evento, eles também fazem esse serviço, ok? Disponibilizando sempre cópias em vídeo em Blu-ray, se assim o cliente preferir. Eu prefiro, viu, porque é muito legal, eu já vi o trabalho dos caras, o Blu-ray deles é isso, é do cacete, putz, bicho, é muito bom. www.cmmultimedia.com.br. E o telefone? 3224-8426. E o e-mail? contato@cmmultimedia.com.br. Agora só um recadinho final para acabar a leitura de e-mails. Nosso primeiro programa foi uma comédia. Tinha muita coisa pra pessoa rir. Vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei em casa, minha irmã tava rindo que nem ela nunca riu a vida dela inteira. Aí eu cheguei lá, o que que eu estou rindo tanto? Ah, que eu tô escutando o programa de vocês. Então, o primeiro programa é uma comédia. O segundo programa, como vocês viram o começo agora, é sobre uma ficção. Então, não vai ter muita coisa pra você rir. Claro que você vai rir, porque tem umas palhaçadas lá. Mas não vai ser que nem o primeiro programa. Então, a nossa intenção não é só fazer programas de comédia. É pra informar e mostrar pra vocês os filmes do passado. E do futuro também, né? Com certeza, futuro. Logo, logo a gente chega lá. já um podcast sobre Thor e a ereção libertadora. Não viu o filme? Não viu o filme? Assista e procure no filme a ereção libertadora e escreva pra gente qual é a cena. Se você for esperto, você vai saber qual é a ereção libertadora. Então é isso, então saiba que cada programa vai ser um tema, vai ser um gênero de filme. Sim, com certeza. A gente faz o que a gente gosta, né, Miotti? Com certeza, a gente tá fazendo o que a gente tá gostando, porque a gente tá se divertindo com isso. Claro, continue nos acompanhando que vocês não vão se arrepender, porque o programa tá muito legal. Esse do Alien, cara, eu me acabei de rir. Voltamos com Alien, o oitavo passageiro. Essas coisas do Brasil mesmo, né, bicho? Que mais tem? Alien se transformou em Alien, o oitavo passageiro. Tem explicação, né, cara? O quê? Ele é o oitavo, né? Ele é o oitavo passageiro, cara. Quantas pessoas tinham dentro da nave? Rapaz, eu acho que eram seis ou sete, não era sete? Eram sete. Agora, mas vocês não acham que aí já entrega o filme? Entrega o filme, exatamente. Pois é. Alien, oitavo... Mas peraí. Se você parar pra pensar, o nome Alien também entrega o filme, porra. Alien, alienígena, quer dizer aquele que vem de fora. Sim, no seu caso, aquele que vem de dentro, né? Vá tomar no olho do seu c... ideia foi sua. Sim, meus amigos, Alien, o Oitavo Passageiro. Produção sci-fi que basicamente mudou a história da ficção científica, né? Não mudou, né? Mudou não. Mas ele mostrou pro cinema, mostrou pro público em geral que um filme de ficção científica pode sim ser feito com bom gosto e com esmero e com muita qualidade, porque até então só se via filmes de ficção científica que envolviam monstros, aqueles filmes meio palermas, né? Tipo, Monstros que Vieram do Espaço, Monstro do Pântano, tem um que é ótimo, que chama Outer Space, que é uns vampiros espaciais que chegam na Terra, que está tomada por zumbis. Isso que é um roteiro, cara, isso que é um roteiro. Isso, o resto... Não toque nisso, não toque nisso, não toque! E aí chegou Alien, pra mostrar pra todo mundo, né, que é possível sim, era possível sim, fazer um filme com efeitos especiais, enfim, com um alien, né, com um alienígena, com um monstro, e mostrar pra todo mundo que aquilo ia ficar muito legal, não é verdade? 1978, o fenômeno Star Wars já tinha acontecido. Uma coisa que eu gostei de perceber nesse filme, reassistindo ele pra gente conversar hoje, é a noção que o Star Wars trouxe do espaço usado. Nada na nave é muito novinho, principalmente fora dela. Sim. Ela é toda meio sucata, né? Um negócio meio escuro. Não é a cena mais, assim... As partes que são mais claras do filme é na câmera lá de hipersono deles, que é onde quando eles acordam que acende tudo. Mas o resto da nave é tudo escuro, o negócio cai gotejando, né? Parece que é uma coisa mal feita, crua, né? E essa noção, com certeza, veio chupada aí, opa, bem gostoso, do Star Wars, cara, com certeza. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! A história da produção do filme do Alien começa antes mesmo de Star Wars. Isso que é o interessante. Porque o que é que acontece? Dan O'Bannon e Ronald Shusett são os dois escritores dessa história. Na verdade, o Dan, ele tinha um pré-roteiro de um filme de Alien que ele gostava. Ele gostava de filmes de ficção científica. E ele achava que ele tinha talento para fazer um roteiro sobre uma história de um Alien. E aí começa toda a epopeia de Alien, o Oitavo Passageiro. Maldito título, porque Alien já estaria ótimo, né? Vamos falar a verdade, que não tinha necessidade nenhuma. Mas essa era uma época no Brasil, hoje ainda tem muito, mas nessa época no Brasil, acho que devia ter alguma lei, alguma regra, que o cara tinha que fazer um título escroto pro filme. Ele tinha que explicar. É sério, é Rock um Lutador. Mas será que são as velhinhas que o Canaveira falou aquele dia? Tá muito elaborado pra ser as velhinhas. Tá muito elaborado. Lá ali, o Oitavo Passageiro tá muito elaborado. Se fosse Alien, Uma Loucura no Espaço, aí eu chutaria que seriam as velhinhas. Aí eu chutaria que seriam elas. Mas tá muito elaborado esse título. Uma coisa que eu ia falar antes, que é esse título, Oitavo Passageiro, é de gente que não sabe contar. Já eram 8 passageiros. As velhas esqueceram de contar o gato. Ah, é o Jonesy. O Jonesy que tem história sobre ele. Não, também. Mas sabe o que pode ser, Brunão? Que o Alien chegou quando o outro morreu. Então ficaram 8. Né. Então seria Alien, o Oitavo Passageiro, que substituiu o Oitavo. Que morreu durante... e aí ficar um título bem brasileiro mesmo, né? Porque título pra entregar o filme é o que mais se fazia na década de 80. Não, mas sei lá. Eu acho que meio caído, hein? Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Então o Dan O'Bannon inventou a história, criou o plot, né? Criou a história central de uma nave interplanetária, como dizia o Chapolin Colorado, de uma nave em que haveriam alguns funcionários de uma cooperativa. Não, na verdade, não cooperativa, mas funcionários de uma empresa de mineração, que é a Nostromos. Isso é o que eu acho mais legal do Alien. Pra te dizer a verdade. Não, porque assim, eles não são astronautas, eles são operários, mineradores. Exatamente, exatamente. Que fica uma coisa muito claro isso ao longo do desenvolvimento dos primeiros minutos do filme, porque você vê uma falta de ética completa, os caras não estão nem aí pra nada, não tem aquela coisa do militarismo, né? Eles simplesmente chegam pra tomar café da manhã, é o que se sugere, que seja café da manhã depois de uma longa hibernação, e tem aqueles dois, Yefet Koto, acho que até faleceu ele, que tava com aquele outro ajudante dele. Harry Dean Stanton. Isso, exatamente, que é o cara lá do... Espiral de Milagre, ele é faxineiro, só que ele é presidiário, né? Então ele fica lá limpando e acaba fazendo o teste do... Isso, da cadeira elétrica. Da cadeira elétrica, quando vai matar alguém. Ele fez Poderoso Chefão 2, Ele é o autor preferido do Stephen King. Todos os filmes do Stephen King, ele tá nesse filme. Isso, é e o outro, Iafet Koto, filme que ele fez assim, mais conhecido, é o Sobrevivente, aquele com o Schwarzenegger. Esse cara, eu não se não me engano, ele fez James Bond. Morreu, né? É uma pena, cara. Ele é um bom ator, eu gostava muito dele. Gostei dele muito do no Alien. Só no Alien, né? Pois é. Cara, ó, ele fez... Não, ele tá vivo ainda, você matou ele, mas ele tá vivo ainda, viu? Caraca. Não, ele tá vivo, pô. Filha da puta, não arruma trabalho, tá morto. Morreu pra mim, morreu pra mim, te matou. O último filme que o cara fez foi 2008, velho. Não, eu vou te dizer, ele fez Live and Let Die. Mas é, ele faz o vilãozão lá, o Scaramanga, sei lá como é o nome dele. Scaramanga, sei lá como é o nome dele, cara. Qual que é a loucura dessa? Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Só pra completar aí a informação do Dan O'Bannon, a gente fala, Alien, muito bem, escreveu Alien, o cara é bom. Venhamos e convenhamos, a história do Alien, até uma criança de 5 anos escreve essa história, né? É, a história do Venhamos Alien... Sério, a história não tem nada demais. Não, é um Alien que mata todo mundo. Mata todo mundo. É. E por favor... Se você estiver escutando isso e reclamar de spoiler, eu lhe aviso de antemão. Porque esse filme é velho, se você acha que vai sair alguém vivo daquela desgraça, você tá redondamente enganado. Não, mas peraí, sai. Sai sim, senão, A Sigourney Weaver fica. E o gato. Cadê? E o gato também. E o Jones. O bicho não viu o filme, né, cara? É. Porra. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! E o Dan O'Bannon, ele é conhecido por escrever filmes que, assim, também não foram tão fantásticos assim. Vou dizer um deles. A Volta dos Mortos-Vivos. Puta, a volta... Você tá de sacanagem que ele fez esse filme. Cara, é ele dele, fez cara. Essa desgraça. Aquele a dos... Volta dos Mortos-Vivos é dele. Aquele dos miotes. Outro filme dele, que é o melhor filme de terror de todos os tempos, que é o Life Force. Esse filme, só fazer só um parênteses aqui pra nossa conversa, que esse filme é muito engraçado. A primeira vez que eu vi esse filme foi na casa do Miotti, numa festa de aniversário na casa dele. Você viu esse filme? Vi na tua casa. É Força Vital. Era uma festa Vital. Uma festa de aniversário de criança, eu era criança. Eu não sabia o que era sanfonar, né? Pra quem entendeu, sabe o que eu estou querendo dizer. Eu não sabia o que era sanfonar. Mas eu ficava muito, muito, assim... Eu não acredito que tu vai falar disso, velho. Pra aquela Claudio Hanna andando pelada pelas nuvens de Nova York, e ela se aproximava das pessoas, e as pessoas iam assim de encontrar ela com uma vontade, né? Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Um outro filme, que o roteiro é dele, e esse é um filme fantástico. Qual? É O Vingador do Futuro. Ah, é verdade! Ah, é? É, o Total Recall, é verdade, ele conta isso mesmo. Ele depois, né? Depois. Tá vendo? É, depois ele faz, ele usa muita. Ele usa muito das estruturas de roteiro que ele conta no especial do Blu-ray, ele usa muitas estruturas de roteiro do Alien no Total Recall. Eu não sei que estrutura de roteiro que ele tá falando, mas ele falou que usava, então a gente passa pra galera, né? A gente passa o roteiro. O roteiro é. A estrutura é assim: fala, uma resposta. Arial 12. É. A estrutura de roteiro era a mesma, eu usei a mesma fonte de um no outro. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Calabresa, eu queria falar um negócio. Calabresa, é o seguinte: tem uma coisa que eu acho que vale a pena. Quem gosta de quadrinhos, eu sempre fui fã de quadrinhos. Nota nesse filme, mas assim, tem que ser aquele fã roots mesmo. O design da nave, das coisas, do filme inteiro, tanto da nave alienígena, quanto da nave Nostromo, quanto do equipamento, de como as coisas funcionam, assim, quem gosta de quadrinhos vai falar, cara, isso tá parecendo um desenho do Moebius, que é um artista francês. Exatamente. Assim, essa pessoa não está errada, porque foi exatamente o Moebius que fez o conceito de arte do filme. Foi, da parte terrestre, da parte terrestre. Isso, exato, da parte dos humanos, né? Isso. E isso é fantástico, assim, você ter essa referência, você ter um artista desse gabarito desenhando o seu O conceito do design dele, cara, isso é sensacional. Assim. É fascinante mesmo. Nossa, olha, Alien pode ser resumida com uma palavra. Que eu esqueci a palavra agora. Peraí. Vou lembrar da palavra, peraí. Ai, cacete. Quando uma coisa é original, não é original, mas assim... É, quando a coisa é feita com a mão... Punheta. Porra, é o meu com a mão, velho. Olha aí, pô, um sinônimo pra algo, uma coisa que é feita com a mão, que não seja... olha, Ali... Não, eu preciso da palavra agora, senão eu não fecho o raciocínio. Uma coisa artesanal. Que é feita com... Muito obrigado. Alien pode ser resumido com uma só palavra. Qual era a palavra? Sacanagem. Artesanal. Cara, Alien, ele é um filme todo artesanal. Ele é um filme old school, total. Isso. Total. Tudo Roots. Que você tá vendo... Nossa, não, é como era feito o cinema, é como era feito as histórias de fantásticas, eram como eram feitas as histórias... Enfim, como eram construídos as histórias mesmo. Não hoje, que você entra na frente de um pano azul, o cara me bota um iMac de 200 GB de memória e sai construindo o filme todo e aparece uma pessoa com aquela cara de babaca na frente daquele negócio azul, porque não é todo mundo que sabe atuar na frente de um fundo azul, não é verdade? Mas tá entendido? Esse recado é para o Jorge Lucas. Porque ele é bom pra ter ideias. O Jorge Lucas é bom pra ter ideia. Ele fala, tive uma ideia, beleza, cara, sai. Não, mas e a ideia? Não, sai, a ideia é ótima, sai. Você fica ali, escondido ali, enquanto a gente monta. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Ele é ótimo pra ter ideias. E foi exatamente isso. Quando eles estavam procurando, quando a chegou, que o Jorge Lucas, ele tem uma certa coligação com esse filme, por causa disso. Star Wars saiu, foi lançado, fez aquele sucesso, uma coisa de louco. Tem gente na fila até hoje pra tentar ver Star Wars. Aquela coisa alucinante. Nego... Até hoje a gente tá aí gastando burros e burros de dinheiro com essa merda. E ótimo, né? tu tem quantas versões de DVD do Star Wars? Rapaz, em setembro chega o Blu-ray. Ano que vem vai ter o primeiro filme em 3D. Cada ano vai ter um filme em 3D, então. Tá ferrado. Vamos ganhar dinheiro. Que o mundo vai acabar em 2012. Vamos ganhar dinheiro que 2012 tá chegando. Sério? Pô, agora vai acabar mesmo? Eu quero ver o filme em 3D. Eu quero Brasília com praia. Aí foi e trouxe todo esse interesse, principalmente da Fox, que era a produtora na época, o estúdio mestre do Star Wars, e falaram assim, porra, cara, a gente tá, é ficção científica, é a moda agora, porque não é todo mundo interessado, aquele filme fez um sucesso danado, e qual era o único roteiro que eles tinham na mesa? Vale. Obrigado. E aí começou todo aquele calvário pra achar o diretor. Ninguém gostava daquele filme, justamente por causa disso. Cara, filme alienígena, ficção científica, no espaço. Cara, isso vai ser uma palhaçada dos infernos. Não, eu quero participar disso não. E aí os diretores não queriam. Eles foram David Yates, vários diretores famosos na época, e ninguém quis. Aí chegaram nele. Cara, eu adoro esse diretor. Eu adoro. Ridley Scott. Ou Ridley Scott. Que era nada mais. Ridley Scott, ou, como dizem os ingleses, Ridley Scott. Scott. Que era nada mais nada menos que um diretor de comerciais. E ele fez um filme assim muito fraco. Não fraco, né? Mas assim, um filme que não teve muito apelo comercial. O grande público americano, que nós sabemos que tem o QI formidável, não comprou muito a ideia. Que se chama Os Duelistas. Eu nunca vi esse filme. Eu também nunca vi, não. Pelo jeito, pareceu que é o melhor filme do mundo. Não, muito pelo contrário. É um filme que ganhou o prêmio em Cannes, ele teve um reconhecimento entre a crítica, mas popularmente falando, ele não foi um filme muito conhecido. E aí, já que todo mundo negou, falou, porra, aí o Dan viu o filme em Cannes e falou assim, pô, esse filme é legal. Eu gostei da fotografia, gostei da iluminação, porque o Ridley Scott, ele é muito perfeccionista, principalmente no que trata no visual do filme. E isso fica bem claro na questão do Alien, não é verdade? Próximo filme dele também. Alien, Gladiador, pô. Não, do Blade Runner. Sim, Blade Runner também. E aí, pô, você quer fazer? Aí ele leu o roteiro e falou assim, e pensou, caraca, isso aqui vale ouro. Beleza, eu vou fazer. Ele falou que em 46 horas, 48 horas, uma coisa assim, ele leu o roteiro. Ele leu o roteiro, leu o roteiro de cabo a rabo e falou assim, ó, tô dentro. Os caras, beleza, pode vir pra Hollywood. Aí ele falou que ali já começou todo o processo do filme. Ou seja, com os percalços e com os avanços também, né? Não toque nisso, não toque nisso, não toque! E agora para. Para tudo. Guardem esse nome. H.R. Giger. Porque agora nós estamos entrando no território dele. Que é a arte conceitual de todo mundo alienígena, desde da nave alienígena, desde daquele alienígena sentado na cadeira, desde o próprio alien mesmo, o alien mesmo, o monstro, aquele monstro mesmo, tudo arte conceitual desse cara. E aí o Ridley Scott conta que o Dan O'Bannon levou ele numa mostra de figuras, de gravações dele, né, de gravuras dele. E ele chegou lá e ele tá olhando aquelas coisas lindas, que aquela arte meio gótica, meio Art Nouveau, aquela coisa toda meio esquisita. E aí chega o Giger do lado dele com um papel alumínio cheio de ópio. Vira pra ele e fala assim, isso aqui é ópio? Aí ele olha pro... Aí o Ridley Scott olha pra ele, eu não, e por que que você usa isso? O Ridley Scott ou o Dan O'Bannon? Eu não, por que que você usa isso? Aí ele, porque eu morro de medo das minhas gravuras. Aí o cara, ué, mas não é isso? Mas aí o cara vira e fala assim, mas são só gravuras. Aí ele, estão apenas na sua mente. Aí o Giger, pois é, por isso mesmo. E eles olharam aquela gravura, o Ridley Scott olhou e falou assim, puta merda, é o meu alien. Achei o cara, achei o criador dessa porcaria. E foi lá e fez a arte conceitual do mundo alienígena e do alien toda em cima das descrições do Giger, das gravuras do Giger. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! De onde é que o cara tira uma ideia dessa, cara, velho? O alien, cara, eu não consigo nem descrever. A boca dele, ele tem uma língua que tem outra boca. Caraca, bicho, que troço estranho isso aqui. Miote, você tá vendo isso, Miote? Tô vendo aqui, o que que seria isso? Cara, uma coisa meio úmida, um túnel estranho, umas. Porra, sei lá, parece um osso na parede. Mas tem vários dele aí, pelo que eu tô vendo aqui, tem vários aparecendo. Vários aparecendo? É, o quê? Tem vários. Esse negócio tá aparecendo, eu não sei o que é no radar. Ah, tá. Ah, isso aqui parece um. Eu acho que isso aqui é uma cultura antiga, é um pênis. Que pênis? O que, cara? Olha aqui, cara, isso aqui é um pênis, olha aqui. Isso aqui é um pênis direitinho. Pênis? É, olha, não parece um pênis? Só se for o teu, cara. O meu não é assim, não. Muito obrigado pela parte que me toca, porque é bem grande isso aqui. É, se o pênis te toca, o problema é teu. Miote, como é que tá a leitura térmica? Você tá vendo só? Você tá vendo nós dois aqui? Estou vendo. E também um monte de coisa em volta. Um monte de coisa? É, esse negócio todos iguais. Agora, peraí, se tem um pênis, tem que ter ovo. Olha, vai na frente, vai na frente, vai na frente. Vai na frente você, vai na frente. Tá. Valeu, Miote? Bruno, cuidado aí. Caramba! Ih! O Bruno rolou. Porra, velho, vocês são foda, cara. Por que que eu tenho que ir na frente aqui? Quê? Fala mais alto! Fala mais alto! O que que você tá vendo aí embaixo? Ô, eu tô vendo uma parada aqui, cara. Achei teu ovo, velho. Opa! E eu nem sabia que ele tava perdido. Pera aí, cara. Tá vendo esse laser aí do teu lado? Olha aí. Laser? É, olha aí. Não tem um objeto aí atrás desse laser aí? Pera aí. Ih, cara. Tá. Ele tá abrindo. Parecendo um ovo de Páscoa. Não, cuidado aí, que tá tendo alguma coisa estranha aqui no radar. Cara, velho. Porra, pior que eu tô... Cara, ai, ai, puta que pariu. Não, acho que pegaram ele. Não, velho, não pegaram não. Foi a dor de barriga, cara. Tô com o cacá aqui dentro desse ovo, velho. Caraca, dentro do ovo? Não, cacá. Alô? Brunão? Brunão? Brunão? Pois é, cara, e a trilha sonora desse filme também, né, bicho? É, ela é impressionante também, é muito boa, é, né? É bem diferente, né? Deixa eu ver um exemplo aqui de um filme, que todo, se eu falar o nome do filme, todo mundo vai lembrar da trilha sonora. Superman, por exemplo. Não é trilha, né, bicho? É música. Aquilo ali é uma obra, né? É, verdade. Indiana Jones. Você lembra da música na hora que fala do filme. Mas Alien não. Ia ser um pouco estranho as pessoas ficarem assim também, né? Pô, e aquela trilha do Alien, né? O cara, qual? Aquela que o cara fica... Que a trilha do Alien é toda doida, né? É assim mesmo. É. Eu tava escutando a trilha, percebi que é uma trilha que só funciona com o filme. Verdade. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Jerry Goldsmith. É, pô, pô. Que ele é famoso pela trilha de Jornada nas Estrelas, o primeiro filme. Gremlins, Instinto Selvagem, Planos Macacos é dele. Poltergeist, Rambo não. Programado para Matar. Força Aérea 1, que é uma trilha muito boa. É uma trilha que empolga. A Múmia. É mesmo? Esse cara tem muito até. Pra mim, ele é o segundo compositor. Depois de John Williams, é ele. Legal, bacana. Não sabia desse monte de filme dele, não. Então, se tiver a oportunidade de escutar a trilha sonora de Alien, vocês vão notar que é uma trilha que é que... pro filme. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Cadê o Brunão? Eu acho que ele tá tirando o ovo lá das calças. Ah, lá, tá certo. Do jeito. Não sumiu, pô? Ele foi tirar o ovo lá. Já ele tá aí, ele tá voltando já. Tá certo. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Bom, eu preciso falar da abertura do filme. A abertura não é muitas essas coisas, assim, não tem nada de fantástico, mas a parte onde aparece o título do filme, a melhor de todas que eu já vi na minha vida. É muito boa, cara, é muito boa. Cara, porque é o seguinte, durante toda a abertura você não viu qual é o título do filme ainda, né? Verdade. E ele vai aparecendo só os tracinhos aos poucos, e aqueles tracinhos vão formando a palavra Alien, e só quando termina a sequência é que você vê que você vai assistir Alien, o oitavo, né? Passageiro. Isso, é, não deu pra escrever o oitavo passageiro, que ia ficar um pouco orçamento, ia ficar cheio de, cara, ia levar o filme inteiro, né, o oitavo passageiro, ia demorar um pouco. Mas Alien deu. E o que eu acho legal é que, assim, é um barrinha no meio, barrinha do lado, barrinha do lado. Barrinha do lado, barrinha do meio, barrinha do lado. E vai montando e você fica, cara, que diabo é isso? Parece uns hieróglifos, né? Umas coisas assim. Daqui a pouco, você, caraca, é o título do filme. E não sei se vocês perceberam, no fundo, o que parece ser um planeta, na verdade é o ovo, né? Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Então, e aí o filme vai, cara... E aí, quando termina, parece dirigido por Ridley Scott, aí Alien. Beleza, fantástico. E aí você fala, bom, tá, tudo bem, tô no espaço, o que, que vai acontecer? E aí aparece a Nostromo, que é a nave mais feia do mundo. Cara, que nave feia, bicho. É horrorosa mesmo. Parece uma cidade, cara. Voadora. Não, cara, eu sempre achei, sempre, toda vez que eu via Nostromo, eu achava que era meio... Sei lá, alguma coisa que quebrou, sabe? Tá faltando alguma coisa. Exato, parece uma peça de Lego voando no espaço, né? Eu acho que a sensação que o Ridley Scott quis trazer é justamente de grandiosidade, porque a Nostromos não é aquilo tudo. A Nostromos é a nave que pousa no planeta, que é grande pra cacete. Mas aquilo tudo ali atrás é uma refinaria. Porque a Nostromos era uma nave cargueiro, como você mesmo muito bem trouxe anteriormente, Brunão, aquelas pessoas, eles não eram astronautas, eles eram simplesmente operários de uma fábrica, só que eles... Mineradores. Mineradores, exatamente. Ou seja, ele no começo ele já te mostra, ó, isso é uma nave de mineração, ou seja, nós já chegamos a um ponto de uma era espacial avançadíssima, porque ele não te diz nunca em que ano que se passa essa porra. Não fala. 2012 aqui já aconteceu há muito tempo, cara. Nós já, isso aqui não tem, né? Já foi embora. Então, é verdade. Ele tá te mostrando a parada, ó. Nós já fomos para o espaço, está conquistado, né? Apesar de nossa nave não ter interface gráfica nenhuma, é tudo tela verde, né? Assim, não, Steve Jobs não foi contratado para desenhar essa nave, mas tudo bem. Então. Vamos para o espaço, conquistamos o espaço, já existem viagens interplanetárias e é uma coisa assim, tranquila. Nós temos uma nave mineradora, porque a gente vai, leva a porra da nave para outro planeta, para outra galáxia, para outro universo, sei lá o quê, e a gente vai lá e extrai, sei lá, o minério beta-caroteno... whatever, e a gente traz pra Terra, ou pra, sei lá, qualquer outro planeta. É isso aí mesmo. E aí tem muito aquele discurso corporativista, né, Bruno? Que se vê muito em fábrica, né? Ah, porque a hora extra, e não sei o quê, que é muito o diálogo entre o Parker e o outro integrante lá. Diálogos são ótimos, né? Nossa, cara, porra, tu acha que a gente tem que ganhar mais? Bicho, com certeza, meu irmão. E os caras são dois à toa, porque não fazem porra nenhuma. Eles são da parte da manutenção. Então, não, eles estão da manutenção e fazem questão de quebrar tudo, né, cara? Eles estão da manutenção e fazem questão de escrotizar a nave inteira. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! O começo parece que é uma nave fantasma, né? Porque sim, tá todo mundo dormindo e, porra, parece uma nave fantasma, não sabe? Aí daqui a pouco tudo começa a ligar sozinho. Você fala, bom, alguma coisa vai acontecer. E aí a gente entra lá na sala onde eles estão dormindo no, na câmara hiperbárica bonitinha. Que, porra, se fosse eu tava fudido, porque só cabe uma Magricela ali dentro, né? É verdade. Mais gordo que é o Yaphet Kotto, ele tá espremidaço lá. Ele tá de lado. Ele levanta de lado. Ele levanta assim, ele levanta meio Drácula, ele levanta de lado assim, ele, pô, tá apertado aqui. Putz, eu fico imaginando, se fosse eu, cara, eu ia ter que ficar acordado essa nave, essa viagem inteira, cara. Puta que pariu, assim, não termina, caralho! Senta aqui no meu, senta aqui no meu pra ver se fecha. Tem por aí mesmo. Eu fiquei em desespero, cara, quando eu vi esse filme. Não, mas eu falei, caralho, velho, eu não ia poder ser minerador espacial nem mecânico de nave Nostromo, cara. Porque, sério. Eu ia ter ficado acordado. Já eu fiquei pensando o que eu ia ficar fazendo, cara, acordado na nave. Ficar vendo a Ripley pelada, né? Não toque nisso, não toque nisso, não toque! É interessante a gente dizer o seguinte, por que que eles acordam, né? Eu acho legal que eles acordam e aí estão conversando, não sei o quê, quando a gente chegar, eu quero ver quanto é que eu vou ganhar, não sei o quê. É um café da manhã ali muito tosco, né? Que neguinho tá mais fumando do que comendo. É verdade. Sério, cara, os caras parecem estão comendo cigarro, né? Bem anos 80 mesmo, né, bicho? Os caras fumando cacete. E assim, o que eu acho legal é que não tem distinção, né? Assim, tem os mineradores, que são mais astronautas, né? Yeah. Tem o cientista, que é o Hobbit, né? O Bilbo. Hobbit. Que é o Bilbo. Que é o Bilbo. E tem os dois, que são os dois operários ali, que são os mecânicos da nave, né? Uhum. Os bichos estão, não sei o quê, os caras ficam brincando e tal. Quando chegar lá, eu vou pedir mais dinheiro, não sei o quê. E os caras, ó, você vai ganhar o que você foi combinado e você calha essa boca. Qual é a função daquela Lambert, aquela, a segunda mulher do filme? A Lambert, feia ela feia para caralho. Feia para caralho, que é mulher horrorosa, velho. Olha, tem problema, né? Tem problema de tireoide, né? Tem problema de bócio. Você sabe quem é essa mulher? Ela foi uma das crianças da Novícia Rebelde. Matou a Novícia de susto, né? Pelo jeito. Ela é horrorosa, cara. Ela é horrorosa. O olho dela, ela parece um slot, cara. Ela é muito feia. Ela tem problema de tireoide. Fica aquele olho esbugalhado. Parece o demônio, cara. Putz, é muito feio. Ela fala que ela é muito conhecida pela Lambert e tal. Mentira, pra mim, eu lembro daquela mulher vomitando aqueles negócios no Bruxa de Chuik pra todo lado. É, ela conhecia o Bruxa de Chuik. Eu me lembro que ela... Não lembro não, ela era aquela mulher lá que era contra as bruxas. Ela era uma carola de igreja, aí ela... Ah, é verdade, cara. Ela vomita os negócios que as mulheres estão comendo. Esse filme é muito nojento, velho. Puta que pariu. Sabe quem gosta? Mais nojento que Alien, cara. É uma pessoa que adora, que está entre nós, adora esse filme. Eu não vou falar quem é, tá rindo. Adora, adora. Adora? Quem disse pra você que eu adoro? Você adora. Se acusando aí. Eu tenho o filme, mas não adoro o filme. Você tem quanto... Esse filme é quanto tempo? Ah, nem lembro, pô. Tem um DVD. Olha aí! Ele adora, ele fica... Eu comprei por R$10, pô. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! O próprio elenco do filme, que você já vê que ele é... Que ele dava pra ver que era uma produção que não era qualquer outra. Tinha Tom Skerritt, como Dallas, que era um ator famoso na época, mas assim, um ator de drama, de... Aquele, mas não era... Sabe aqueles dramas que passava de noite no SBT? É bem aqueles... Supercine. É, ele ficou famoso depois desse filme, né? É, também, né? Famoso não, né? Porque eu também nunca mais vi grandes filmes. Ele fez, ó, Top Gun e O Contato. Porra, dois filmes, 30 anos de carreira. Top Gun, o Bruno adora Top Gun. Adoro. Tudo dos pilotos gays lá. Sigourney Weaver, que era uma atriz de teatro, na época tava fazendo um sucesso, tava em ascensão na Broadway. Vamos ser justos, tava um tetelzinho, né, cara? Tava uma teteia, tá? Mas também, bicho, 20 aninho. na flor da idade, conhecendo o Alien ali na hora, né? Conhecendo o mundo, né? Conhecendo o mundo, mulher de 1,80m. E aí eles escolheram a Sigourney Weaver pelas características dela, porque ela tinha uma atuação muito marcada. Uma perna grande. Cara, eu nunca vi uma mulher com umas pernas tão compridas, cara. Ela tem 1,80m, se não me engano, cara. Nesse filme, cara, e porra, parece que ela só tem perna. Eu não sei se é porque a partir do momento em que ela tira a calça, eu só olho pra ela sem calça, e aí parece que a perna dela é muito grande, entendeu? Olha, Bruno, eu assisto Alien em torno de 30 anos, que é a minha idade. Eu vou te falar a verdade. Há 30 anos eu olho se aquela mulher de calcinha, eu fico torcendo pra aquela calcinha cair. Puta, a calcinha já caiu? Caraca, velho. Aquela calcinha lá não tá tampando nada? Tá sim, não o... Tá, não. Capô? O capô tá na frente, capô, tá. E atrás? Você viu atrás mais o cofrão? Cofrinho, pô. Tá um cofrinho. É, coisa... ela paga um cofralho. É. Cofralho. Aquilo é um cofralho bobo ali, uma coisinha boba. E eu fico torcendo toda vez pra aquela calcinha cair, cara. Não toque nisso! Não toque nisso! Não toque! John Hurt, que também era um puta ator. Sabe que filme ele fez? O Homem-Elefante. Aham, isso mesmo. Que ganhou o Oscar de melhor maquiagem, né? Que é um puta filme também, viu? Diga-se de passagem, quem não assistiu, assistam. Homem-Elefante, Pérola de 1980 também, muito bom. Não, não estranhe que ele é filmado em preto e branco mesmo. Ele não é tão velho assim, não. Não toque nisso! Não toque nisso! Não toque! Coisa que é importante a gente falar na trama, eles acordam, tomam o café da manhã e o cara fala assim, a mãe tá te chamando. Ele vai lá, descobre que a mãe interrompeu o curso deles, que era, se não me engano, para a Terra. É, e eles, na verdade, a mãe tá dizendo para eles irem atender a um chamado que não se sabe se é de socorro. Eles desconfiam que seja. É um sinal que eles não sabem do que se trata. É um sinal, um sinal desconhecido, né? E é uma regra da companhia mineradora de quando acontecer uma coisa dessa, eles irem atender, eles não podem ignorar, entendeu? Certo. Ou seja, na hora que acontece isso, ela, a nave é programada para fazer isso. Eu acho interessante na hora que eles vão descer no planeta lá onde tá tendo o sinal, é uma coisa muito escrota que vão descer os três, né? E aí eles estão levando câmera, estão levando luzinha, não sei o quê, e o planeta é muito hostil, né? Uma nevasca, neblina. Estão lá descendo e tal, não sei o que, enche de fumaça essa merda, vento e, sei lá, neve, né? E cara, e aí quem fica na nave é o Bilbo. E aí o Bilbo, tem uma cena, cara, que é ridícula, é ridícula. O Dallas, eles estão descendo e falam, caralho, que foda aqui esse planeta, não sei o que, não tá dando pra ver porra nenhuma. Ô Ash, você tá conseguindo ver isso? E aí o Ash olha pra fora da nave, ele tá tipo assim, na janela da nave, e ele vê os caras lá embaixo e ele dá um tchauzinho, cara! Porra! Tá de sacanagem, os caras acabaram de falar que não tá dando pra ver porra nenhuma! Eu tô pedindo tchauzinho, seu filho da puta! Nessa hora eu devia ter desconfiado que era um robô. Nessa hora que ele dá um tchauzinho, ele fala assim, Ash, você tá vendo isso? Aí ele faz assim, ele dá um tchauzinho assim, parece o sei lá, o Willy Wonka, sabe? Willy Wonka. E dá um risinho, e balança a cabeça, cara, balança a cabeça. O cara acabou de falar, não vejo nada, Ash está vendo isso? E o Ash faz assim, porra! Faz ridículo mesmo, né, cara? Não toque nisso! Não toque nisso! Não toque! De repente, é uma cena até mesmo pra mostrar a perversão dele, né? Aquela perversidade dele, porque o... A filha da puta tá sorrindo, dando tchau. A gente se fudendo aqui nessa nevasca, o cara quentinho lá dentro e dando tchau e sorrindo. Realmente. Porque ele sabia pra onde eles estavam indo. Será que, só uma dúvida, que eu não peguei isso no filme. Será que não foi ele que programou a mãe pra fazer eles irem lá pro Alien, não? Cara, o Ash, ele já sabia o que o sinal queria dizer. Tipo, o sinal foi uma coisa... Ah, aconteceu. Mas a partir do momento em que ele recebeu o sinal e que ele viu, ah, é nesse planeta aqui, ah, é não sei o quê, é uma coisa que a gente tem que levar pra estudar, porque ele era um oficial de ciência. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Não, e o pior é que depois a gente descobre é que não era um sinal de socorro, era um sinal de... De alerta. Passa, porra! Exatamente. Não passa aqui! Exatamente. Agora, me responde uma coisa. Por que que eu vou botar um sinal de vaza daqui sem dizer vaza daqui? É só um sinal. Porra, se eu boto um sinal, neguinho vai ver o que é, cara. Ah, mas é até se que eu não boto nada. Se eu não boto nada, ia passar despercebido. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. É porque aquele planetóide era um planetóide minerador, de minério. Então muitas naves iam lá pra minerar. Aí a pessoa que parece que foi uma humana, se eu não me engano, que fez aquilo ali. Que fez aquele sinal. Até porque aquela película laser que tem no início do filme também, aquilo ali era pra conter os ovos. Aquilo ali não tá de graça. É como se os ovos estivessem todos adormecidos, pra aqueles alienzinhos não fugirem. Então, o sinal, ele tava ali mesmo pra alertar. Só que o ser humano, né, pra falar a verdade, muito do fila da penga, né, vamos lá ver, vamos fazer uma arma daquilo ali. Aí foram lá investigar, e foi aí onde eles botaram todo mundo no prego, né? Todo mundo se lascou. Curiosidade, né? Pois curiosidade, é. Eles chegam na nave, voltando lá depois do John Hurt ter sido atacado pela aranha com buceta na cara, ele pula na cara do bicho verdade, e tal, e eles levam o cara. A arte do Giger, ele fez aquilo como se fosse um estupro. Porque aquilo ali era o pênis do alien. Então, é tipo um blowjob involuntário. Entra dentro da garganta e se joga a semente lá no estômago. Tá vendo? Deep Throat começou aí. Pois é. Garganta profunda começou aí. E aí começa a parte angustiante do filme, né? Que é, primeiro, eles chegarem na nave e aí começar aquele negócio. Não, abre aí. Não, não sei, não vou deixar entrar. A Ripley já começa a vetar, né? Não, ó, quarentena. Quarentena. Não, e ela tava certa, né? Tinha que ter deixado em quarentena, porra. Você vai, chega no ambiente alienígena, bota a cara, a fuça num ovo alienígena, aí depois entra na tua fuça e tu... Não, deixa eu entrar, deixa eu voltar. Porra, vai. Tô bem. O cara, ele fala assim, mas ele vai morrer, ele tem que ser atendido. Foda-se. Se fudeu, sinto muito. Quem mandou botar ninguém a cara? Ninguém mandou enfiar a cara lá, entendeu? O Wesley sendo muito fila, porque ele queria os dados daquela pesquisa, ele deixou ele entrar, né? Ele foi e autorizou. Ele só abriu a porta. Ele autoriza, mesmo que é minha autorização, né? E ela fala, por que você deixou? Porque eu sou oficial médico, eu que decido e tal. Mas na verdade ele queria era o Ali, porque a Weyland Yutani, eles estavam interessados no Alien mesmo, que eles queriam usar ele como arma biológica, né? Mas eu acho interessante a gente comentar uma coisa aqui, que é da apresentação do terror que vai ser daqui pra frente, nesse filme. Porque eles começam a tentar tirar a aranha caranguejeira da cara do cara, e não conseguem, né? Primeiro que eles tentam puxar e a bicha aperta. Aperta o pescoço do cara. E nessa hora, quando eu vi a primeira vez, eu falei, caraca, puta que pariu, fudeu. E a gente fica até achando que o alien é aquilo, né? Aquilo, né? Você fala, porra. Já caraca, tava bom, né? Se já fosse, já tava bom também, né? Pois é. E aí eles falam assim, bom, vamos arrancar na força, então. Vamos cortar os dedos aqui dele e seja o que Deus quiser. Cara, e aí quando eles cortam um pedaço do dedo do bicho, e sangra ácido. Caraca. E fura o casco da nave, 3 andares, uma gota de sangue ácido. Como é que eles vão matar aquela porqueira, cara? Como é que eles vão se resolver, né? Exato. Você não pode matar um bicho desse, não, pelo menos não pra fazer ele sangrar. Exatamente, que é aí que vem toda a questão do terror psicológico que a Alien sempre se propôs, né? Que é aquela coisa da pessoa não ter saída, que é aqueles corredores extremamente claustrofóbicos. Você não tem como se defender, porque aquela porqueira, se você fura aquela merda, aquele negócio começa a sangrar e cria um buraco no casco da nave, a nave se implode e acaba tudo. Exato, exatamente. Então, aí, bom, enfim, aí continua o filme. O Alien De repente, um dia, no dia seguinte, assim, eles não conseguiram cortar, e aí, deixa esse cara aí. Aí eles fecham as coisas, né? Fecham a porta e deixam o cara lá. Não, vamos fazer outra coisa. E, cara, só aparece o dia seguinte, né? É verdade. Que vai dormir, alguma coisa assim, tá lá o Ash estudando o bicho, e enfim, porque ele já tá mega interessado, né? A Reaper vai cobrar dele. E aí, por que que você deixou esse filho da puta entrar aqui, não sei o que, tererel, aí... Pois beleza. É, mas aí é que eu acho, o Ash ainda tem coisa aí, porque não mostra. Como o assim? O Ash deve fazer alguma coisa, porque ele sabe o que tem que fazer. Não, ele sabia que tinha um alien, mas ele não sabia o que que ia acontecer. Será que você não sabia? Sabia não. Eles sabiam que existia um alien, e eles sabiam que eles podiam usar aquilo ali como arma biológica. O resto, ele foi descobrindo junto com todo mundo. Tanto que na hora que o Homem-Elefante acorda, que o Kane acorda, ele fica olhando de rabo de olho pro Kane, assim, que ele fica esperando uma reação do Kane. Porque ele fica achando que vai acontecer alguma coisa, ele sabia que ia acontecer alguma coisa, né? Ele esperava que acontecesse alguma coisa, pra falar a verdade. E ele pensou assim, pô, ele deve ter estudado e falou, isso aqui vai sair de uma hora. O bicho, de repente, some, né? O neguinho fala assim, sumiu, e agora? O que é que vai acontecer? O cara tá lá dormindo, não tem mais a aranha na cara, e agora? Aí, cara, é a cena mais mata-barata do cinema. Porque eles entram na sala de médico, cara, parece que eles estão procurando barata. É igual quando eu tô procurando barata aqui em casa. Igual, cara. Fico é verdade. Andando devagarzinho, olhando pra tudo que é canto, olhando debaixo da mesa, não sei o quê. E aí, a barata voa. E vai no cabelo de quem? Da Sigourney Weaver, que tem o cabelo maior da sala, né? É, tava não. Tava ela de cabelo de poodle, o Dallas e o Ash. O Dallas tem o cabelo grande, mas não é muito grande. O Ash é quase careca. Adivinha em que cabelo que o bicho ia parar, né? É, mas, verdade. Enfim. Toda aquela questão, né? Porque eles não sabiam, era um alien, eles não sabiam que aquilo ali tinha uma vida, tinha um ciclo de vida daquele jeito. Porque foi menos de um dia, praticamente, que o alien virou adulto. Não, e o que eu acho escroto é o seguinte, aí eles acham a casca do bicho, né? Que eu não sei como é que uma casca pula daquele jeito, porque a casca pula no cabelo dela, né? Só que ele tá sem vida. Aí o neguinho dá uma estudada e tal, não sei o que. Ele cai de cima. E quem que botou ele lá em cima? Foi o gato. Foi o Homem-Elefante. Vou botar aqui em cima pra ninguém ver. Vou esconder. É. Aí beleza. Homem-Elefante, velho. Aí, o que acontece? Aí, eles, beleza, não sei o que, não sei o que vai acontecer. Daqui a pouco o cara acorda. Ô, Dallas... Vem ver aqui que o fulano acordou. Aí, tá tudo bem. Ele fala assim, não, eu tô bem, tô legal, tô tranquilo. Por que que não pegam esse cara e bota, vamos fazer exame, vamos fazer não sei o que, vamos prender o cara, sei lá, botar em quarentena agora, sacou? Não. Um alien gruda na sua cara, você fica desacordado em coma por um dia... Aí no dia seguinte você acorda e tá tudo bem. Não, tô tranquilo, nunca estive melhor. Estou com fome. Eu quero omelete. E ele começa a passar mal, né? Porque o alien vai tentando sair do peito dele. Aí o Parker, calma aí, cara, a comida não é tão ruim assim, não. Os caras negam até a última hora. E o pior, cara, é que graças a um filme chamado SOS, Tem um Louco Solto no Espaço, em inglês, Spaceballs, do nosso querido e saudoso Mel Brooks. Morreu, Mel Brooks? Ele não morreu. Saudoso porque ele não fez mais nada, né? Aposentado, por isso que é saudoso. Outra coisa, não morreu, mas também, meu amigo. Já passou da hora, né? Porra, enfim. O bicho tá na capa do Batman. Mas, cara, e aí, esse filho de uma puta me faz uma cena no SOS, Tem um Louco Solto no Espaço, que hoje eu não consigo mais assistir o Alien, essa cena em que o Alien salta do peito do cara, sem ouvir o Alien cantar. Hello, my baby, hello, my baby. Hello, my baby, hello, my honey, hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey. honey, you lose me, then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Com John Hurt. É, com ele mesmo. John Hurt. E ele ainda fala assim, não, de novo não. De novo não. É. Aí, não. E o bicho vai e se joga na mesa. Aí o Andy olha pra todo mundo, bota a cartolinha. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my baby. E o pior é que a cena no Alien é assim, é desesperadora, né? Eles começam a se debater, não sei o que, daqui a pouco o peito dele explode e sai o bicho, né? E aí o bicho para, todo mundo fica em pânico olhando o bicho. E cara, é um bonequinho bem mal feito. E ele olha pra um lado, olha pro outro, e aí é nessa hora que eu vejo ele botar os chapéuzinhos e... É terrível, meu, cara. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Qual é a melhor maneira de se assustar o público? Não mostrando nada, deixando tudo por conta da criatividade deles. E aí assim foi, e ele mostrou muito pouco do Alien mesmo. Você tem uma noção muito boa da cabeça do Alien, não é verdade? Da cauda dele, que mostra assim, de certa maneira, e só. O Alien mesmo, ele aparece muito pouco, ele aparece no fim, quando a Ripley aperta o negócio lá pra ele se acordar, pra ele assustar, que dá pra ver ele saindo lá de dentro, do negocinho que ele tava dormindo, que ele tava tão aconchegante ali, cara. Ele tava dormindo ali, né? É, ele tava ali, tava com o dedinho na boca. Cara, o que eu fiquei pensando quando eu vi de novo o filme, cara? O que esse filho da puta tava fazendo ali dentro, velho? Cara, ele tinha acabado de almoçar, de comer com esse cara, né? E aí o bicho foi, achou o lugar mais quentinho da nave. Não, e aí ele sai dali e porra, a maldita da Ripley começa a fuder com ela. Ele, cara, o bicho só queria uma carona, velho. Porra. O bicho tava quietinho, cara, não fez nada. Eu sempre achei Alien um cara, um bicho incompreendido, cara. Eu também, cara. Ele só... sempre achei ele bem compreendido. Tava se defendendo. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! Pra que que tinha que salvar a porra do gato? Cara, ninguém entendeu isso até hoje. Nem o Ridley Scott. Eles ninguém... passam a porra do filme inteiro. Depois que o Alien tá solto e já matou 3, 4 pessoas, parece que a salvação de todo mundo é aquela porra daquele gato. Porque, caralho, velho, deixa essa merda desse, é só um gato! Porra! Essa merda desse gato. Sério, o resto do filme inteiro é pra salvar o gato. E não os outros pessoas que interessam, que vão fazer alguma diferença. O gato vai apertar o botão e jogar o bicho longe? Vai! Irmão, o gato é safo, velho. Deixa o gato, que ele é o único. Ele vai sobreviver sozinho, ele não precisa de ajuda de ninguém. O gato não é cachorro, cara. Se fosse um cachorro, eu até entendi, porque cachorro é idiota. O cachorro ia abanar o rabo pro Alien, ia morrer. O gato não, né? Ele viu que era um bicho evil e foi embora, sacou? O gato é safo, né? Gato safo, entendeu? Ele ia morrer na hora da explosão da nave, mas foda-se. É o tempo inteiro preocupado com essa merda desse gato, cara. A única vez que não se preocupam com o gato, na verdade são duas. É no final que só restou a Ripley e o gato. Ela consegue botar o gato dentro de uma caixa. E aí ela tá fugindo do alien que ela acha que tá lá no resto da nave. E ela tá indo pra navezinha pequenininha, né? Pro módulo de escape. É, pra Narciso. Ela abre a porta e, cara, ela pega a caixa do gato e joga. Ela remeta o negócio pra dentro, cara. Com o gato dentro. Não toque nisso, não toque nisso, não toque! No final, cara, eu não consigo entender. A Ripley, ela vai, ela acha que o alien ficou lá na outra nave, que explodiu. Inclusive, é uma explosão bonita para Cadiaros, né? É verdade. Ainda nunca, parece uma supernova, né? É. Explodindo. E aí, ela tá lá tranquila. Aí, pô, ficou tranquila, ela tira a roupa, né? Aí eu paro de prestar atenção no filme. Esse é um problema, né? Porque eu só presto atenção nela. Mas, enfim, eu acho... Você só presta atenção na legenda, né? É, não, eu acho que o que acontece... E pior que é dublado. O problema é que eu só consigo, assim... Tem uns flashes, né, de algumas coisas que acontecem. Eu sei que o Alien tava lá olhando ela de calcinha também, porque ele não tava fazendo outra coisa. Ou ele tava dormindo, ou ele tava escondido porque ele sabia que ela ia tirar a calcinha, ficar só de calcinha ali. Né? É, eu não recrimino ele, eu também estaria. Eu também estaria lá, né? Eu também estaria lá. Mas enfim. E aí ela bota o gato na câmara hiperbárica e fecha. Vocês perceberam isso? Ah, foi. Ah, é verdade, ela bota ele em êxtase também. Uhum. Bota ele em êxtase, né? Beleza. Só que aí, depois que ela bota ele em êxtase, acho que ela vai se botar em êxtase, terminando de arrumar umas coisas na nave, ela descobre que o alien tá lá dentro. Aí tem todo aquele negócio, aquela luta final ali, que não é luta, né? Ela entra dentro de uma roupa de astronauta, joga o monstro pro lado de fora, o monstro ainda tenta lutar, ela aciona o foguete da nave e o bicho morre queimado, destruído, barra no vácuo sem fim. E aí aparece uma última cena, são duas últimas cenas depois que ela mata o alien. A última cena mesmo, que é ela já dormindo na câmera hiperbárica, e antes dessa cena, é ela falando... fazendo um report, sei lá, um... diário de bordo, né? Diário de bordo, alguma coisa, e foi isso que aconteceu, e não sei o quê. E ela tá com o gato no colo. É. A filha da puta me bota o gato... e depois acorda o gato só pra contar a história pra ele. Puta sacanagem, cara, com esse gato. É muita vontade. Eu tô morrendo, cara. Porra. Deixa o gato em paz, né? Por que que ele acordou o gato, cara? Me diz isso. Não toque nisso, não toque nisso, não toque. Imagina se ela não vê o alien ali e vai dormir. Ele tava ali, ele tá no cantinho, ele tava olhando ali, ele tava lá só com a mãozinha. Se reparar, tá só a mãozinha dele, pra cima e pra baixo. Pois é, é engraçado, né? Porque ele realmente tava dormindo, né, cara? Ele... até porque ela tá lá mexendo numa coisa, daqui a pouco é só a mão dele que pula. Pum! É aquela coisa lá. Esticada, o que que ele queria? Pegar no peito dela? O que que ele queria, cara? Ele tava no buraco e ela tava mexendo as coisas, daqui a pouco só pula a mão. Aí ela dá um grito e ele não se mexe, a mão continua. É tipo um espasmo. É agora, é agora, é agora. Peitinho! Aí ela. Ah! O que houve, Brunão? O que houve, Canaveira? Pelo que eu me lembro, ele falou que ia sentar num ovo, uma alienígena, uma coisa assim. Eu não tava conseguindo enxergar direito. E ele falou que tava com dor de barriga. Ele foi cagar no ovo. Será que a cagada deu... Vem cá, a cagada foi tão forte assim? Cara, eu não sei. Eu sei que eu nunca caguei desse jeito pra dentro. Caralho, foi ótimo. E o que que você sentiu quando você foi lá fazer cocô no negócio novo? Um aperto assim, um prazer assim, e sei lá. Prazer? É. E ó, eu acho melhor. Eu acho melhor deixar o Bruno em quarentena, ele não é tá melhor muito... levar ele no posto médico. Peraí, eu tô. Ai! O que houve? Ei! O que houve, Brunão? Ei! Barriga, cara. Brunão! Cara, tá... tem alguma coisa mexendo aí dentro. Segura ele aí. Nossa. Canaveira, segura ele. Segura que ele vai cagar. Nós dois seguramos ele. Segura ele que vai cagar. Ele vai cagar. Ele vai cagar. Vira pra lá, meu tio. Eu não quero cagar em cima de mim, não. Eu só não entendi. Vai, meu filho. Por que você não queria ler agora, Leonardo? Porque eu queria fazer depois, né? Não, nada a ver, eu ia chamar você, Bruno, outro dia, pô. Ele é assim. Não, ele não queria que eu participasse, eu sei como é que é. Se fosse você, abriu o olho que ele tá querendo passar a perna. É, não, é porque eu roubo a cena, entendeu? Não, ele virou pra mim, e aí, Leonardo, vamos gravar hoje? Ele, não, hoje não tem, não. Tem gravação. Não, o Bruno não. Ele é calhorda, não deixa não que ele é calhorda. E ele deu a opção pro estúdio, falou, olha, se a gente colocar uma ou mais mulheres nesse elenco, a gente pode angariar um público maior, né? Que porque tava passando um filme na época que a protagonista era uma mulher, porque naquela época tinha muito aquela coisa das mulheres ainda serem submissas aos homens, na década de 70, início dos 80 e tudo. Ainda tava acontecendo, reverberando toda aquela... Ô, saudade. Ô, tempos que não voltam mais, né? Tempos que não voltam mais. Miote, essa parte tu corta, tá? Corta então, não. Eu tô perdido, né?